Você está ouvindo a Rádio Eldorado de Criciúma. YJ 735, Eldorado AM 570. YV 242, Eldorado Mais FM 89,5. Na internet, www.radioeldorado.net. Informação sempre na frente. Para começar a sua manhã com fé, amor e esperança, a Rádio Eldorado apresenta Eldorado Bom Dia. Oferecimento Supermercado Marcon, Laboratório do Povo, Crematório Millennium, Bálsamo Dorsai, Oral Único Implantes Dentários, Júnior Joalheiro e Farmácia Modelo. Bom dia, Criciúma, bom dia, sul de Santa Catarina. Manhã de sábado, final de semana aí pra nós. E estamos chegando pra fazer companhia pra você pelo rádio até às 7 horas da manhã, levando a nossa mensagem de fé e de esperança para esse novo dia. Eldorado, bom dia, que é a apresentação de Padre Samiro Moira, na mesa de São Wilson Marco, na direção geral, senhor Henrique Salvador. Então vamos à jornada desse sábado, final de semana, bom dia. São 5 horas e 4 minutos, 5 e 4. Para nós celebrarmos, cantarmos com a nossa vida, nos alegrarmos, nos encontrarmos, realizarmos nossa missão, nosso trabalho. Por isso, Senhor, nesta manhã em que o sol aos poucos vai começar despontando no horizonte e reduzindo, reluzindo como sempre, ainda encoberto um pouco pelas nuvens. Mas eu venho lhe pedir, Senhor, para mim, para minha família, para os meus amigos, que derrame sua graça sobre nós, nos proteja de toda maldade, toda violência, guie nossos passos para que não sofremos queda alguma, renove nossas forças para prosseguirmos, Senhor, com toda bondade e possamos seguir com saúde, com paz, com alegria, com amor e assim continuarmos o belo ciclo da vida. Amém. São 5 horas e 6 minutos, 5 e 6 deste sábado, 20 de fevereiro, 17 graus a temperatura em Criciúma. Tempo está bom aqui no sul de Santa Catarina, com algumas poucas nuvens. Estamos na estação do verão, estamos na fase da lua crescente. Hoje é dia de celebração, vamos cantar, aleluia, aleluia. E na liturgia hoje celebramos o Santo São Francisco e Santa Jacinta. É, são os dois pastorzinhos pelas quais Nossa Senhora apareceu em Fátima. Hoje vamos saber um pouco da história de São Francisco e Santa Jacinta. Alegrei-me quando me disseram, vamos para o evangelho de hoje é Lucas capítulo 5, versículo 27 a 32, onde Jesus faz o convite ao cobrador de impostos da coletoria, Levi. Segue-me, deixou tudo imediatamente, seguiu o mestre. Então derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. O salmo, a nossa oração, dentro de santo rezo contigo. Salmo 85 diz e reza hoje: ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Salmo 85. Mas não quer falar ao vivo, não quer ligar aqui para a emissora para entrar no ar, então pode utilizar o WhatsApp. É 999845523. Você manda aí um comunicado, um recadinho, um pedido de bênçãos, né? Pode mandar áudio, pode mandar digitado, então como você queira. Mas quando for áudio, sempre no limite de 20, 25 segundos para podermos atender a todos. Também aqui o WhatsApp da Rádio Eldorado, 991550036. Deus quer quebrar a acompanhem pelos aplicativos de qualquer parte do mundo, aqui pela AM570, pela FM89.5 e no site também da Rádio Eldorado, do www.radioeldorado.net, ou pelo YouTube, também estamos ao vivo. Venha sobre cada um de nós nesses momentos difíceis. E agora, com esta súplica de bênção, vamos ao salmo de hoje. Vamos à nossa oração inicial, o salmo 85, desse espírito da quaresma, desse espírito de penitência, de jejum, de oração. O salmo diz: ensina-me os vossos caminhos e da vossa verdade andarei. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo. Eu vejo que espere em ti. Animai e alegrai o vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom, clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, a minha prece. Lamento, lamento, lamento da minha oração. Salmo 85. Um momento de fé e esperança. Jesus Cristo em sua vida. Você está acompanhando Eldorado. Bom dia. 5:19. Dores nas pernas, costas e problemas de atrito e atraso. Pulos e falta no dorsal e tem alívio imediato nas dores musculares. Melhora na circulação sanguínea e diminui na sensação de peso nas pernas. Bálsamo Dorsal, um produto do Laboratório Lexon. Em tempo de coronavírus, fortalecer a imunidade é fundamental. Não importa a idade, não vacile.